Este é Beleza Rádio Americano, inteiramente feito em Niterói, nas lojas 8 mil cruzeiros. Aqui 4 mil cruzeiros apenas por se tratar de contrabando. Mas é contrabando legítimo? Bem, é contrabando, mas é legítimo. Então é bom. Essa parada vai dar merda, hein? Ai, Shaolin, 3 é 10 é só na minha mão, hein? É a promoção! Eu não tenho escapatória, sem desconto no meu bolso. Tem cerveja dentro do freezer, se peço tudo que ouço. Se a moleque vai trabalhar e ver se para de caô, eu vou comprar CD pirata pra vender no camelo. Eu tenho Zezé de Camargo, KLB e Kelly, que forró, pagode e pop, Danny Wade tem aqui. Você tem um tripé da indústria cultural? Você tem rádio, televisão? São sistemas anacrônicos aqui, não são economia de mercado. É sistema de concessão, de concessões políticas e tudo. E esse pessoal, eles criaram com as gravadoras uma simbiose com essa questão do jabá, que a gravadora não tem nenhum interesse em inovar, porque já criou um sistema viciado. E toda a gravadora... Estabelecer preferência de gosto, né? É isso. Toda a gravadora, você é o seguinte... Vamos pegar a indústria automobilística. Você tem um carro popular e você tem um carro de nicho. Você tem um tipo de música de qualidade, que tem padrão internacional e tudo, que poderia ser explorado, mas esse pessoal não explora. E quando você chega à terceira perna do jornalismo cultural, ele só considera notícia o que sai em forma de CD da grande gravadora. É o que vem feliz da gravadora. Quer dizer, é isso. Cria-se um círculo viciado. Olha aí. Olha aí, Rádio Jabá, Tchacaba, 171 FM. Só sucessos. Só sucessos, diamantes brilhantes.